dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Molho Shoujo. Nós temos mais um conteúdo especial de Halloween. E para gravar esse episódio, eu estou aqui com a Ana Raquel. Olá, Ana Raquin. Olá, gente. Quanto tempo. Voltei à ativa depois de 34 anos sem aparecer em podcast e tal. Mas irei aparecer mais vezes, então vai dar certo. E a gente também tá com a rainha das trevas maravilhosa, Ingrid Pedrosa. E aí, galera? Olá, Ingrid! Oi. Bem, eu tava no episódio passado é basicamente eu, então estou feliz de voltar em 2 episódios, double me. E além desse episódio também contar com a presença da Ingrid, assim como o nosso drop que foi sobre mulheres no gênero do horror, esse episódio também faz levantar questões sobre como a sociedade e o patriarcado enxergam as mulheres. E a gente também vai falar um pouco sobre mulheres na mídia, indústria da beleza, consumo, estética, porque a gente vai falar hoje sobre Helter Skelter, que é um dos meus joseis favoritos da vida. Gente, antes de tudo, já que a gente começou a falar sobre joseis, vocês costumam ler muitos joseis? Porque eu costumo ler mais shoujo, admito. Eu tenho muito interesse por josei, eu acho que a capa que eu leio mais, sem falar que, tipo, meio que o critério pra ser um josei é ser publicado na revista josei. Então, até o Junji Ito é josei. Então, josei. Mas Helter Skelter e as outras obras que eu consegui ler da Okazaki são todas muito especiais pra mim e são joseis que estão no meu coro. E você, Ana Raquin? Assim, eu sou também que nem a Amanda, eu leio mais shoujo. Mas acho que é mais porque quando eu vejo mais recomendação das coisas e tal, acaba sendo mais shoujo do que josei. Mas, por exemplo, um dos meus mangás favoritos é um josei, que é o Damekoi. Que, na verdade, é um nome enorme, eu não vou dizer, dá pra ser reduzido como Damekoi. Foi publicado até passada, se não me engano, porque tem, tipo, duas edições, sabe? Tem a continuação depois, que terminou recentemente, tá? Terminou ano passado, há um ano. E é da mesma autora de Lovely Complex, eu acho muito engraçado, porque, assim, ela é minha autora favorita de mangá, então eu tenho um bias, né? Mas a gente, vamos fingir que não temos, e eu recomendo. Não tá completa em português, eu acho que também não tá completa em português. Tá completa em espanhol, é o primeiro. A continuação tá no começo ainda, mas se alguma pessoa tiver interesse, eu recomendo 100%. Você que é otaku e era fã do RBD, já pode ler. Amo! Então, gente, como eu falei antes, eu costumo ler mais shoujo do que josei. Tenho que ler mais joseis. Mas Helter Skelter está no meu topo de mangás favoritos da vida. E eu não tô falando só de shoujo, só de josei, só de mangás pro público feminino. E tem outro mangá da Kyoko Okazaki que eu amo demais, que é o Pink. E infelizmente ele não está disponível aqui no Brasil. New Pop, publica, pelo amor de Deus! Eu preciso muito que a New Pop ou a Vertical, que é quem publica lá nos Estados Unidos, publique as outras coisas da Okazaki, porque tem, tipo, tem algumas obras dela que, tipo, não são traduzidas nem pro inglês, nem pro japonês. É muito difícil achar coisa dela, aliás. E eu queria muito poder ler, porque, tipo, tem umas coisas sinopses tão legais. Porque não é publicado. Enfim. A Okazaki, ela nunca faz um mangá, assim, que seja leve e agradável pra você se distrair. É sempre um humor na sua cara. Pra você passar dias refletindo bastante sobre várias coisas. Vocês vão perceber quando a gente falar mais sobre Helter Skelter nos próximos blocos. To the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and I turn and go for a ride till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Helter Skelter, ou Herutas Keruta em japonês, né, com o katakana bem bonitinho, é um mangá da Kyoko Okazaki, foi publicado entre 1995 e 1996 na revista Feel Young, da Shodensha. E ele foi compilado em um volume único em 2003, e em 2004 ele ganhou o prêmio cultural Osamu Tezuka. E só foi lançado aqui no Brasil em 2016, pela New Pop. E ainda assim, dei graças a Deus, porque eu nunca imaginei que esse mangá ia chegar aqui. Não é só você, tenha fé, não é só você. Até hoje eu não sei como esse mangá foi lançado. E nem se for mostrar o parecido, né? Porque a cota Shoujo / Josei tá bem complicada por qualquer editora. Sim, e na época tava mais complicado ainda, porque 2019 acho que foi até um ano legal de shoujo pra gente aqui no Brasil. Mas a New Pop de vez em quando me surpreende lançando umas coisas que eu nunca imaginava que ia chegar aqui no Brasil. É uma coisa engraçada, porque como é lançado no Brasil e, enfim, eu já tinha ouvido muito falar sobre, desde os meus tempos mais jovens de otaku, eu achava que esse mangá era mais conhecido aqui no Brasil. E aí, tipo, eu percebi que não, tipo, apresentando o trabalho nas jornadas internacionais de histórias em quadrinhos, porque vai, ninguém conhece essa porra desse mangá. Ele é uma coisa bem de nicho, né? Josei, eu acho que já não é tão conhecido aqui no Brasil, porque não tem muitas publicações de Josei por aqui. E aí você pega um que é bem diferentão, né? Ele não tem nenhum traço característico de Josei. E assim, eu acho que o auge do Josei aqui foi Nana. Por onde anda Nana? Beijos, Nana. Ela faleceu, Claudete. E eu acho que Nana não chega nem a ser Josei. Ele tem uma aura de Josei, mas ele foi publicado numa revista Shoujo. É verdade, é Shoujo. Eu acho que é outro da Aizawa, não, que é. Parakis, que é doce. É Josei. Por onde anda Parakis, quem sabe futuramente aqui, né? Beijo, gente. Comentem se vocês querem ver episódio de Parakis aqui no Molho Shoujo. Vamos meter o pau em muitos homens, porque todos merecem. Enfim, eu vou ler aqui a sinopse da fornecida pela Vertical, que foi quem publicou nos Estados Unidos em 2013. Mas a sinopse é mais ou menos essa. Se você acompanha a moda no Japão, já deve ter visto o rosto de Lili. Nos últimos anos, ela tem estado no topo do mundo da moda, promovendo as maiores marcas. Mas, como todos sabem, esse mundo é uma batalha constante e interminável. Há sempre modelos novos e mais jovens a cada temporada, e manter sua posição significa aprender a adaptar-se e a lidar com a mudança. Após passar por inúmeras cirurgias plásticas, Leiko consegue se transformar em uma absoluta manifestação de beleza. Contudo, incapaz de suportar os efeitos colaterais de tantas cirurgias, seu corpo logo começa a desmoronar, e junto com ele, sua sanidade mental. Gente, eu só resumi a situação da Liliko. O corpo dela, praticamente tudo é resultado de procedimentos estéticos, e a maioria deles são bem invasivos. Se eu não me engano, as únicas coisas que não foram retocadas no corpo dela foram os olhos, as unhas, a vagina e não sei se os ossos também, mas assim, é pouquíssima coisa. Tudo nela foi modificado. E chega um momento em que o corpo dela não consegue mais aguentar tanto procedimento estético. Meninas, quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram dessa obra? Eu acho que a primeira foi tipo, caralho, que negócio estranho. Porque, tipo, você não espera, sabe? Você vê a capa, você lê a sinopse. Mas eu acho que por ser um josei, ser um mangá, eu acho que, tipo, até um estereótipo da nossa cabeça, mas você vai esperando para aqui, sabe? Você não vai esperando Helter Skelter. E aí eu fiquei, esse mangá não veio com manos quentes, sabe? É tipo, é tapa na cara. E eu fiquei, porra, negócio esquisito. Mas foi muito bom. Assim, no meu caso, eu não sei se vocês sabem, mas Helter Skelter tem um filme que foi lançado em 2012. E eu assisti o filme primeiro. E a primeira reação, nunca me esqueci, foi: meu Deus, que gráfico lindo! Porque a fotografia desse filme é muito bonita. E a gente chegou até a comentar uma vez antes aqui, tipo, da gravação, que era um negócio muito estranho, porque o mangá, ele, visualmente falando, é mais feio. em contrapartida com um filme que é muito bonito. Eu não tô brincando quando é muito bonito, é muito bonito mesmo. Então, eu acho que eu acabei vendo primeiro essa questão da imagem, tipo, tem até talvez todo o conceito de semiótica por trás disso, né? Da arte ser mais feia, até porque... Pra mostrar que o próprio processo que, tipo, dessa indústria é feio. Mas, assim, eu acho que pelo início eu até meio que esperava que a Lily Go não fosse ser uma pessoa tão legal, digamos assim. Eu acho que eu me surpreendi mais com outra personagem que aparece depois. E depois eu conto sobre ela na hora certa. Então, assim como a Ingrid, eu também fiquei bem surpresa quando eu abri o mangá. Foi uma leitura assim, não sei, eu acho que eu tava esperando que ela tentasse me comover de alguma forma, não necessariamente sendo agradável, mas que, sei lá, eu fosse criar mais simpatia pela protagonista. Só que isso não acontece. A protagonista, ela tá passando por uma situação horrível e, assim, você se sente mal por ela, mas ao mesmo tempo o mangá, ele te causa uma sensação de asco, assim. Ele é uma leitura pesada, ela é desagradável. A arte é esquisita, ela não é bonita. A personagem também não é uma pessoa muito legal. E a própria beleza dela é meio estranha, porque a arte do mangá é meio estranha. Foi um mangá que, nossa, eu terminei de ler e eu passei dias pensando nele. E até hoje, eu acho que o impacto que ele teve, assim, na minha vida de ser um mangá que me deixa pensando nele por muito tempo só se compara com o A Girl on the Shore do Inyo Asano. São os dois mangás, assim, que, meu Deus, assim, me atingiram de um jeito que até hoje eu fico pensando neles. Eu acho que, como a gente falou, o mangá vai jogar muito com essa coisa do traço que é esquisito, que é feio mesmo. Eu entendo que a Kyoko Kazaki tem domínio da técnica, mas o traço que ela escolhe fazer dentro do mangá é muito feio. É, obviamente, proposital. Ela tem domínio da técnica, você vê isso em algumas ilustrações. Então eu acho que ela tava querendo comunicar alguma coisa pra gente. A minha interpretação é que isso coloca a Lilico num lugar mais real, sabe? Embora esse traço seja falseado, porque a história tá contando pra gente uma coisa, certo? Tipo, a Lilico é muito bonita, então a gente tem que acreditar que ela é muito bonita. Mas ao mesmo tempo, ele tá jogando pra gente, olha, essa personagem é feia. Olha como ela é desenhada feia. Todo mundo é desenhado feio. Todo mundo tem a mesma cara, as mesmas orelhas de abano. Não tem ninguém bonito. Todo mundo é muito igual. Então eu acho que isso, pra mim, significou muito de, tipo, de revelar uma verdade sobre aquela situação, sabe? Tipo, nenhuma dessas pessoas é legal, nenhuma dessas pessoas é melhor ou pior do que as outras. É todo mundo bastante igual. E a beleza da Lilico é só um artifício que não permite a gente enxergar certas coisas. Eu acho que se o mangá fosse bonito, a gente se sentiria mais à vontade de se identificar com ela, querer que ela fique bem. E eu acho que a Okazaki não deseja isso, ela deseja, tipo, que você fique meio incomodado com tanto com a Lily quanto com qualquer um dos outros personagens. Mas o que é que vocês acham? Tipo, vocês acham que isso revela alguma outra coisa? Assim, eu fui procurar até alguma entrevista da diretora do filme, que é a Mika Ninagawa, e ela meio que comentou que ela tentou meio que trazer elementos, tipo, universais que linkavam Tóquio pra, tipo, o Tóquio do presente, digamos assim. E eu acho que até, sei lá, ela meio que quis mostrar um mundo que as mulheres podem enfatizar, digamos assim. Não, tipo, ter empatia, na verdade. Assim, por incrível que pareça, não funcionou comigo. É uma coisa muito estranha. Eu acho que desde o primeiro momento que eu vi essa personagem, eu fiquei assim, ela não parece uma pessoa muito boa. Eu não sei se, tipo, minha influência foi ver, tipo, um gif de... Meu primeiro contato com o Real Tescado foi um gif de Tumblr, com, tipo, uma das cenas já do começo, que meio que deu pra entender que ela é muito, digamos, egocêntrica, narcisista e afins. Então, já tinha tinha esse pé atrás. Eu só achava, tipo, tudo muito bonito. Mas, tipo, dá pra perceber, eu consegui ver com tranquilidade, tipo, como ela era uma pessoa feia por dentro. É, eu acho Com que parte do povo de lá, né? eu acho que o filme, ele joga no outro extremo. Tipo, é uma estética muito bonita, mas ela é muito carregada. Tipo, não tem um shot daquele filme que não tenha, tipo, os 50 elementos, tipo, acontecendo. Tipo, o quarto da Lilico é rodeado de coisa. Ela é uma presença muito, muito gigantesca. Ela tá sempre de cores fortes, tem muito vermelho. Ela tem uma aparência meio artificial e eu acho que isso joga no outro extremo. A gente consegue ver que ela é uma pessoa feia porque tem tanta coisa ao redor dela que você sente que aquilo não é natural, aquilo não é. É um artifício, é um quiche da beleza, sabe? Sim, eu acho que também isso de ter muita coisa no quarto dela, meio que é uma coisa que eu consigo ver como algo que remete a Tóquio, porque querendo ou não, Tóquio é um canto bagunçado, tem muita gente, é meio que inevitável isso. Muitas luzes, muitas, tipo, vamos dizer, propagandas, a poluição visual que grandes seres humanos sempre têm, sabe? Que é meio que inevitável escapar. Eu não vi o filme, eu só vi algumas cenas e do pouco que eu vi, eu realmente achei o filme muito carregado. O filme também me incomoda de um jeito diferente do mangá, mas incomoda também justamente por conta desse exagero. É um filme que visualmente é muito poluído e eu acho que realmente tem a ver com essa questão de mostrar que tudo ali é muito artificial. Já o mangá, ele tem um traço bem simples, então comparado com o filme, ele é muito visualmente bem mais. Não, eu não diria limpo, mas ele tem um traço mais simples. A mangaka não se dá muito ao trabalho de fazer cenários ou desenhar os personagens com muito detalhe. Assim, é bem diferente do que a gente costuma ver em mangá shoujo e mangá josei, que tem aquele traço muito bonitinho, cheio de detalhes e tal. Eu acho que isso contribui para duas coisas, além do que vocês já falaram. Uma delas é que esse traço, que ao mesmo tempo, além de ser simples, ele consegue ser carregado por ser esquisito e um pouco. Ele é um pouco pesado, ele passa uma aura pesada, assim. Ele mostra que a indústria da mídia e onde esse ambiente onde a Lilico tá inserida é muito doentio, é muito tóxico, e ele também faz a gente focar mais no psicológico da personagem. Tem páginas onde a maior parte da página não tem uma imagem sequer, é só mesmo texto, só os recordatórios com a Lilico falando o que ela tá pensando e fazendo afirmações sobre as pessoas que estão entrevistando ela, sobre a concorrente nova que chegou para substituir ela na carreira de modelo. Então, essas observações que a Lilico faz, às vezes, são mais importantes do que ver a própria Lilico sendo bonita e atuando como modelo. Eu acho interessante porque, tipo, tem muita essa coisa. É um traço muito cru e eu acho que ele coloca. Eu sempre lembro de uma comparação de duas cenas que é a Lilico numa banheira, que no filme é uma concha. E aí tem tipo é como se fosse uma imitação de um banho romano. E tem aquelas estátuas e ela tá, tipo, linda lá, sentada e. É quase um. Pra usar o termo de um artigo que eu li sobre esse mangá, é quase um ocidentalismo. Porque parece uma caricatura, sabe? Do que é um banho romano, do que é uma coisa ocidental. Que é muito assim, você fica. E aí, quando você compara com a cena do mangá, em que ela tá, tipo, é uma banheira super simples e, tipo, não tem decoração, é só, tipo, você vê. Você mal aparece ela, você vê, tipo, um pouco do rosto e um pouco do pé, e lá ela tá, tipo. Aparece o corpo dela e ela é tipo belíssima aí. Eu acho que é muito interessante o filme e o mangá, como eles vão tratar a mesma personagem. E eu acho que, de certa forma, o filme não tinha outra escolha, porque colocar uma atriz feia, ou enfeiar a atriz principal, ou colocar uma coisa distorcida num filme live action, né? Tipo, eu acho que seria mais possível se fosse um filme animado. Ficaria meio até bobo, sabe? E eu acho que a estética carregada trabalha muito a favor do filme, de tipo, deixar você também incomodado, só que de uma outra forma? A princípio, a grande preocupação da Lilico é ocultar as marcas das cirurgias plásticas que começam a aparecer e vão aparecendo cada vez mais. Ela precisa da ajuda de toda uma equipe para conseguir ocultar isso e fingir que nada está acontecendo. Mas chega um momento em que ela se dá conta. Na verdade, não chega nenhum momento, porque no próprio mangá ela afirma e outras pessoas também comentam que ela sempre soube disso, que mesmo que ela não estivesse enfrentando esse problema, ela ia ser substituída por alguém mais jovem. Mas a gente vê a Lilico durante pelo menos metade do mangá se preocupando com o tempo. Ela já tinha noção de que o tempo dela estava acabando, que ela tinha um prazo de validade e que ela precisava fazer alguma coisa enquanto esse tempo não acabasse. É uma coisa que gera até um pouco de... Não sei, eu acho que deveria gerar um pouco de aflição no mangá, mas a personagem ela tá tão tranquila quanto a isso, como se fosse algo que ela soubesse desde o começo, que eu só fiquei ansiosa pra saber como ela ia lidar com aquilo e o que ia acontecer no final, né, quando esse tempo finalmente acabasse. Uma coisa que eu achei muito interessante desse mangá e essa corrida da Lilico contra o tempo é que isso é mostrado no mangá, mas a gente sabe que não é um evento isolado da Lilico, não é uma coisa que acontece só em Helter Skelter. A gente vê muito isso na mídia em geral, a gente vê muito com atrizes no cinema, em novelas. A gente sempre percebe que mulheres e homens, eles são tratados de maneira diferente na mídia, de acordo com a idade. É interessante essa coisa da Lilico, porque, tipo, a gente sabe, e ela sabe, todo mundo sabe dentro do mangá e fora, que é meio que uma batalha inútil. Tipo, a gente realmente tá só esperando pra ver como ela vai lidar com isso, e não, tipo, é uma história que não tem... De certa forma, um final feliz, uma grande reviravolta, não, mas apesar de tudo, ela deu a volta por cima e foi feliz pra sempre. Você sabe que aquilo ali, tipo, vai chegar numa hora em que ela vai ser descartada. E eu acho que também ela meio que aceita isso mais fácil por causa da empresária barra agente dela. Porque eu me lembro que tem uma parte, agora eu não sei se é do filme ou do mangá, ou é dos dois... Que ela, a empresária no caso, meio comenta que quando ela era mais nova, ela também era tipo assim, linda, magra, louríssima, tudo e tal. Ou no caso, tipo, no filme eu acho que seria mesmo cabelo preto, porque a protagonista ela tem cabelo preto. E agora a imagem que a gente não vê, tipo, nenhum flashback, tipo, da empresária quando era mais nova. Só que a gente vê como ela tá agora, ela tá, tipo, não é marca, com expressões, sabe, assim, no rosto, expressões de velhice mesmo no rosto, ela tá mais gorda. Coisa do tipo, você já olha e fica, pronto, vai acontecer a mesma coisa. E eu acho que do mesmo jeito que a Lilico seguiu os passos da agente dela, que um dia foi uma supermodelo também, a Lilico influencia outras mulheres a seguirem os passos dela, incluindo a própria irmã. A irmã da Lilico é uma mulher gorda, que tem um rosto que não se encaixa dentro dos padrões do que a estética diz que é um rosto... Como é que a gente tá falando agora, meu Deus? Aquele procedimento estético que o povo faz? Harmônico? Harmonizava? É, harmonizado. Não é um rosto harmonizado e tal. E a irmã da Lilico vai aos poucos fazendo procedimentos estéticos até que no final do mangá ela está praticamente idêntica à Lilico quando ela estava no auge da beleza dela. E eu acho interessante... levantar essa questão, porque, tipo, a gente vai ver ela se transformando, né? Assim, isso passa meio que do lado da história, mas é um elemento presente. E pode se levantar a questão de que, tipo, no final, a menina, a Chicago, ela tá mais feliz, tipo, ela se sente melhor. Aí você se pergunta, tipo, se é uma... Ela fez porque ela quis. Ah, mas ela gosta mais dela, assim, mas por que que a gente só se sente bem sendo todo mundo muito parecido? Tipo, ninguém faz cirurgia plástica pra ficar diferente das outras pessoas, sabe? Por que que tá todo mundo procurando o mesmo padrão? Se é só uma escolha pessoal? E tá todo mundo evitando parecer que está envelhecendo, né? Se a gente for parar pra pensar, os nossos conceitos de beleza, assim, pensando numa beleza padrão, obviamente, é a coisa dos seios firmes, a pele sem nenhuma marca, é o cabelo que não pode ter um fio branco, até mesmo a coisa de ser muito magra, tudo isso são conceitos de beleza extremamente etaristas, são coisas que a gente relaciona com uma juventude que, inclusive, se a gente for parar pra pensar, nem mesmo todas as pessoas que estão nessa faixa etária, que são jovens, elas alcançam esses padrões. Porque gente que é adolescente, jovem, adulto, nem todo mundo vai ter a pele perfeita, nem todo mundo vai ser magra, nem todo mundo vai ter os peitos lá em cima. E ainda assim a gente relaciona essas coisas com juventude e a gente tá sempre perseguindo um ideal de beleza que tá congelado no tempo. É uma batalha inútil, sabe? Tipo, você pode envelhecer o melhor. Tipo, você pode ser super magra. Você pode, tipo, envelhecer tremendamente bem, sabe? Poucas rugas, o seu cabelo não vai ficar branco até, sei lá, 60 anos de idade. Mas a questão é, envelhecer é inevitável. Porque, tipo, é o caminho do corpo, sabe? E aí, a grande sacada é que você sempre vai procurar mais, sabe? É como a Lilico mesmo fala, cremes e tratamentos estéticos são como drogas. Você sempre vai precisando de uma dose maior, uma coisa mais forte. Porque é inútil, porque o tempo vai passando e você vai envelhecendo. Não tem pra onde correr, você não pode voltar no tempo, você não pode parar no tempo. Se o seu corpo está vivo, ele está envelhecendo, ele está crescendo. Então, a indústria da beleza meio que convence a gente a lutar essa batalha inútil de não. Você vai ter que fazer mil procedimentos, botar botox, plástica nos seios, lipoaspiração, creme, limpeza de pele. Isso, sendo que, tipo, uma hora você vai envelhecer. Vai acontecer. É só isso. Inclusive, isso foi uma coisa, assim, que desse mangá foi muito, muito importante pra mim. Como eu falei pra vocês, eu li ele no começo da faculdade, que foi uma fase que me fez repensar muita coisa sobre o meu corpo, sobre a minha imagem, como eu via a minha imagem, a minha relação com ela e tudo mais. E quando eu passei por essa reflexão de, ah, isso é inevitável, mas continuar acreditando que não é, ou que eu deveria insistir em tentar fingir que é possível permanecer sempre jovem, quando eu li esse mangá, isso me ajudou a me libertar muito disso, sabe? De pensar que a única pessoa, as únicas coisas que iam ser realmente beneficiadas desse meu medo de envelhecer, digamos assim, seriam empresas que lucram com estética, que lucram com produtos de beleza, com skincare, com cirurgia plástica. E aí eu fiquei pensando, tá, será que vale a pena mesmo eu ficar passando por essa preocupação toda? Vai servir de alguma coisa no fim das contas? Será que não seria muito melhor eu tentar envelhecer de um jeito mais saudável, tendo uma relação melhor comigo mesma? Eu acho que tem um ramo, além do ramo estético no geral, que meio que se beneficia com isso, que é o ramo da saúde. Porque, assim, eu me lembro de uma aula que eu tive, acho que ainda foi no ensino médio, foi pro aulão, que o professor meio que comentava, tipo, de programas sobre como bem-estar, por exemplo, da Globo, que meio que eles dando conselhos, auxílio médico, essas coisas, pra tornar a rotina das pessoas mais saudáveis, isso meio que entardece o envelhecimento. Ele até comentava, assim, se as coisas continuarem desse jeito, não seria nenhuma surpresa se daqui a alguns anos a aposentadoria só poderia ser tirada com 80 anos, porque a partir de tal hora, 60 anos já não vai ser tão velho assim. E cada vez que isso passa, eu mais vejo que ele pode ter razão. Isso é uma coisa que faz eu fico pensando. Eu achava que 60 anos era uma idade tão longe quando eu era criança, até porque todo mundo que tem acima de, sei lá, 20 anos é velho, se você é criança. Mas hoje em dia, eu vejo que, tipo, não é uma idade que, tipo, se chega e você não é velho, sabe? Tipo, a sua vida não acabou ali. Mas ao mesmo tempo, tu falou de aposentadoria, tipo, porra, mas a gente realmente tem que se aposentar quando não dá pra fazer mais, sabe? Tem que entregar os pontos mesmo. Eu fiquei pensando nisso agora. Nossa, vocês estão falando aí que achavam 60 anos muito longe. Quando eu era criança, eu achava 30 anos muito distante. E eu já estou bem perto, digamos assim, de completar 30, né? Que eu já tô aí no meio dos meus 20 e poucos anos. Eu lembro que quando eu completei 15 anos, eu já comecei a ficar preocupada com isso. Porque eu fiquei pensando, nossa, eu tenho mais 15 anos pra fazer um monte de coisa até chegar nos 30. E aí, quando eu fui ficando mais velha, eu fiquei pensando, caramba, de onde vem essa minha preocupação com chegar nos 30 anos e ter que fazer um monte de coisa e ter que estar em determinado momento da minha vida. E hoje em dia eu penso que tem muito a ver com aquela coisa de que às vezes a gente bota nós mesmos, nós nos colocamos numa lógica muito mercadológica, mesmo que a gente não perceba, porque já é tão inconsciente. Então a gente tem que produzir até um determinado tempo e num determinado prazo a gente já tem que ter tais resultados. E a gente vai seguindo isso, se gerenciando e cobrando mais de nós mesmos e sempre pensando no tempo, no tempo, no tempo. Então, eu acho que todo mundo passa pelo que a Lilico passa. Pode não ser relacionado à questão de beleza, mas a gente sofre com isso também. E quando nós somos mulheres, mesmo que a gente se trabalhe muito para desconstruir isso, a gente vai acabar sempre se preocupando com estética, com aparência, porque a sociedade cobra muito isso. A gente quer envelhecer de uma maneira mais saudável, mas é muito difícil quando tá todo mundo se preocupando e cobrando da gente que a gente tem uma determinada aparência, e essa aparência geralmente é uma aparência jovem. É, eu acho que não só isso, eu acho que não é nem tanto a gente tentar se desconstruir, mas essa questão ainda não se resolveu na minha cabeça. Eu tenho medo de envelhecer, não vou mentir. É, mas de separar o que é minha preocupação de envelhecer bem e não sentir dor, em ser uma pessoa que vive feliz, que vive com saúde. E o que é essa preocupação de ser bonita eternamente, ser jovem eternamente. A coisa da indústria da saúde, né? Tipo, de dietas, academias, novos estilos de vida, e a indústria da beleza, dos tratamentos estéticos, das plásticas, se fundiram na nossa cabeça, sabe? Porque as duas estão prometendo basicamente a mesma coisa, que é juventude e felicidade. A gente associa muito beleza com saúde, né? Sim. E isso não é de hoje. Mas eu vejo hoje em dia, por exemplo, principalmente com essa moda do skincare e da maquiagem, entre aspas, bota muitas aspas aí, natural, que o pessoal tá numa obsessão louca de parecer, assim, que tem a pele sempre fresca, sempre iluminada, com cara de saúde, mais aspas aí no cara de saúde, que é uma imagem que não é natural, no fim das contas. É, tipo, 3 quilos de blush pra... Vamos dizer, maquiagem natural ainda é maquiagem. Inclusive, eu sou estritamente contra, eu já falei isso algumas vezes no Instagram, que eu odeio quem usa esses termos pra falar de maquiagem. Não existe esse negócio de maquiagem natural. Lip tint não é uma coisa que vai deixar a sua boca com cor de saúde. Quando foi que a gente começou a associar lábios vermelhos com saúde, gente? Quem é que tem lábios vermelhos naturalmente? Criança. Assim? Não, mas assim, tipo, até a Branca de Neve. A Branca de Neve é conhecida na historinha lá dos Contos de Fadas porque ela tinha os lábios rubros como... Como é? Rubros como a rosa? É, rubros como assim. A rosa, pele branca como a neve, os cabelos negros como o ébano. Ela parece personagem de filme de terror. Igual neve. Já que estamos na vibe do Halloween. Mas assim, quando eu vejo o pessoal falando, ah, tem os lábios rubros como a neve, já me parece que é uma característica que não é natural e que ela é bonita justamente porque ela tem isso. É que ela vai além a beleza dela vai além do humano. Exatamente. Então assim, joguei aqui como exemplo, mas eu acho extremamente tóxico a gente ficar falando de maquiagem leve, maquiagem básica, se referindo a maquiagem natural, look natural, porque isso vai aos poucos distorcendo a noção que a gente tem do que é natural, do que é um rosto natural. Do que é um rosto sem maquiagem. Do que é um rosto saudável. É. Sem falar, gente, que coisa chata, gente. Deixa o pessoal sair de drag na rua meio dia. Inferno. Ai, tudo. Ai, look natural, porque não sei o que. Que saco, eu quero sair sombra verde na cara, porra, me deixa. Por exemplo, meu look natural, entre aspas, chamado look, não deu tempo de me maquiar. Apenas isso, somente, acabou. Ah, meu look natural é olheira na cara, gente. E não é porque eu tô com sono, tô cansado ou algo do tipo, não. Eu sempre estou com olheiras. O único momento que eu não estou com olheiras é quando eu passo corretivo ou base. Exatamente. Tipo, o meu look. Então, assim, gente, é. O meu look natural é. Mas voltando rua. Sobre a coisa de ser mulher, de como é difícil envelhecer quando você é mulher e como isso é diferente para os homens. A gente resolveu trazer alguns dados aqui sobre atrizes e atores em filmes românticos, já que a gente está falando sobre mídia. A gente pegou aqui uma pesquisa do produtor e jornalista Stephen Follows, que mapeou 422 filmes românticos lançados entre 1984 e 2014. E só filmes que faturaram mais de $1 milhão nas bilheterias americanas. Ele fez essa pesquisa após a fala da Meg Gyllenhaal em 2015, que talvez vocês não lembrem, mas lá em 2015 ela revelou numa entrevista que ela perdeu um papel porque aos 37 anos disseram pra ela que ela tava muito velha pra interpretar a namorada de um homem de 55. E aí você fica, como assim? 37 anos já é considerada velha demais. E outra coisa, se fosse o inverso, um homem de 55 namorando uma mulher de 37, ou uma mulher até mais jovem, ninguém ia estar achando estranho. E essa pesquisa revelou que em nenhum momento, durante os 30 anos em que o Follows analisou os filmes, a média de idade das atrizes foi superior à dos atores. E aí ele vai citar a Jennifer Lawrence e a Scarlett Johansson como algumas das atrizes que geralmente fazem par romântico com homens mais velhos. Às vezes a diferença chega a ser até de 20 anos de idade. E, em média, os homens são ao menos 4 anos e meio mais velhos do que as mulheres. Essa diferença diminui consideravelmente quando o filme é dirigido por uma mulher, mas dos 422 filmes analisados pelo Follows, apenas 12% corresponde aos que foram dirigidos por mulheres. Eu acho que tem um falando de tipo, mulheres mais velhas, eu acho que é assim, um caso que explica muito bem como é que funciona ser mais velha em Hollywood. É o daquele filme A Primeira Noite de um Homem. Eu acho que o nome do... Eu não lembro como é o nome do original, mas enfim. No filme tem esse personagem, ele acabou de sair da faculdade, ele tem seus 20 e poucos anos. E ele tem um caso com a vizinha. A vizinha é uma mulher de meia idade. Assim, ela é mãe de uma moça mais ou menos na idade do protagonista. E na vida real, a atriz que interpreta a Mrs. Robbins não tem nem 10 anos de diferença pro ator protagonista do filme, que é o Dustin Hoffman. Não tinha nem 10 anos. Tipo, ela estava interpretando uma mulher de meia idade e ele era um jovem de 20 e poucos anos, tipo, uma mulher velha e um homem velho estão em lugares completamente diferentes das suas vidas. Assim, a gente falou muito de... Aqui nessa pesquisa, ela engloba filmes americanos. E eu sempre lembro de um ator que eu não tô lembrando o nome dele agora. Ah, é o Richard Gere. É assim o nome dele, né? Richard Gere? Richard Gere. É porque eu tô fazendo francês, gente. Aí eu quero ler que nem o francês. Mas, assim, é o ator que fez o filme do Hachiko e o filme que tem Pretty Woman na trilha sonora. É o Richard Gere. É. Como é o nome do filme que ele faz com a Julia Roberts, que tem Pretty Woman Pretty Woman. Sonora? Pretty Woman! Oh, meu Deus, uau, gente. Sou tão óbvio. Mas, enfim, né? Eu sempre lembro que tem, assim, pelo menos uns 2 ou 3 filmes que eu já vi com esse homem que ele faz par romântico com mulheres mais novas. A gente falou de filmes e tudo, mas quando eu penso nessa diferença entre a idade das mulheres e dos homens nos pares românticos, eu sempre penso em novela, porque a gente tem vários casos de casais protagonistas de novelas aqui no Brasil que isso acontece. E eu acho que não só essa questão dos casais, mas de, tipo, as nomenclaturas que os atores recebem, sabe? O Antônio Fagundes com 70 anos é galã, mas a Marieta Severo, que é um pouco mais jovem, eu acho, ela é, assim, uma diva, ela é uma diva, mas ela é considerada, tipo, jovem, na flor da idade, ela é considerada uma gatinha? Não. Porque ela já é uma senhora, ela é a mãe, ela é a dona Nenê. E você percebe como as atrizes, elas passam por um processo muito... Não tão intenso quanto da Lilico, mas muitas atrizes, elas passam por vários procedimentos estéticos pra continuar trabalhando. A única atriz que eu lembro, assim, visivelmente, que eu sei que ela nunca fez cirurgia plástica, e eu acho até que ela já falou isso em entrevista, foi a Laura Cardoso. Mas aí você pensa que é uma atriz que consegue se manter até hoje relevante, sem fazer cirurgia plástica, podendo assumir a idade que tem. Uma, duas, três, sei lá, você conta nos dedos. Comparado com os homens que tem vários aí trabalhando com os cabelos brancos, com marcas no rosto e que, mesmo com a idade, são considerados galãs. Assim, o que não é pra dizer que, ah, homem velho é tudo feio, morram. É só pra, tipo, por que as mulheres não recebem esse mesmo tratamento, sabe? Por que as mulheres são descartáveis e os homens não? Porque, tipo, eu não acho que é errado um homem velho ser considerado bonito, ser considerado uma pessoa interessante, ou qualquer coisa desse tipo. Mas, tipo, por que as mulheres deixam de ser interessantes com 30 anos? Exatamente, assim, não é que eu ache errado você considerar um homem mais velho bonito, ou que eles sejam considerados galãs na mídia, mas eu queria que as mulheres tivessem o mesmo tratamento também, porque é muito triste ver atrizes que fizeram muito sucesso quando estavam nos seus 20 e poucos anos, e aí elas chegam nos 30, elas vão perdendo visibilidade, e aí você escuta todo mundo comentando sobre elas como se, sei lá, elas tivessem morrido, ou como se elas tivessem parado de cuidar de si mesmas, ou falando que elas são feias e tal, aí é de repente como se a imagem delas importasse muito mais do que o talento e o trabalho que elas fizeram. Pois é, e eu acho que isso é uma coisa do... É um pouco diferente no Helter Skelter, porque, enfim, a Lilico trabalha exclusivamente com a imagem dela. Mas você vê que não existe um interesse genuíno, assim, de nenhum lugar pela pessoa que a Lilico é, ou se ela tem algum outro talento. Ela é uma imagem, ela é um produto, ela é uma coisa que a gente coloca pra vender, e enquanto vender, ótimo. Quando não vender mais, pronto. Chega, ela tem o seu prazo e acabou. Você falou isso agora, e aí Ana Raquel pode até me confirmar, porque você conhece mais isso do que eu. Mas lembra muito a indústria dos idols no Japão, e até mesmo a galera do K-pop e tal, que as pessoas são muito interessadas na imagem delas e, apesar de ter entrevistas e tudo mais, ainda é uma coisa muito artificial e as pessoas realmente vendem uma imagem. Tanto que quando aparece qualquer coisa que quebre essa imagem perfeita, essas pessoas, esses idols, eles perdem valor. E olha, boa sorte procurando qualquer idol, assim, dentro do K-pop ou mesmo até dentro do J-pop, com mais de 30 anos, porque... não existe, praticamente. De jeito nenhum. Pois é, é uma coisa que é uma carreira que tem um prazo de validade mesmo. Tipo, é o que a gente... Uma vez eu escrevi um artigo sobre, não era sobre K-pop, nem sobre J-pop, mas que existe uma certa obsolescência programada, que é um conceito que a gente usa pra de indústrias, tipo, indústria de lâmpada, indústria de eletrodomésticos, pra coisas que são feitas pra durarem um determinado tempo, e depois elas... você tem que comprar outra. E é a mesma coisa com quem trabalha com mídia. Essas pessoas têm um prazo de validade. Tipo, passou dessa data, você já não é mais interessante pro mercado. E a Lilico, ela vive nessa corda bamba. Tipo, ela quer prolongar aquilo ao máximo, porque é de onde ela tira dinheiro e é de onde ela se suporta a vida que ela leva. E de onde ela tira algum poder, mas ao mesmo tempo ela sente dentro dela que não vai ter jeito. E você vê, ela diz que, ah, eu não sei cantar, eu odeio entrevista, eu não gosto de atuar. Então, tipo, pra ela meio que se vê sem nenhuma saída. Tipo, o que eu vou fazer? E ela tenta, tipo, escapar por outros lugares, tipo, casando, tendo alguém que pode tirar ela daquele lugar. Mas mesmo assim, pra ela não dá certo. E a gente não vê funcionar aquilo pra ninguém. Porque mesmo o casamento tem uma série de exigências físicas, né? O que eu acho que é uma coisa muito interessante do Helter Skelter é que ele vai contar a história da Lilico, mas ele não, aquela história não é só dela, não é uma coisa que aconteceu com uma pessoa no mundo e essa pessoa é a exceção, a regra e tal, tal, tal. Não, você vê várias mulheres, a filha lá do cara do que é o político, mulheres normais, pessoas que tem empregos, assim, que não ganham muito dinheiro, pessoas que não são da mídia, pessoas que não trabalham com imagem, se sentindo na mesma lógica de ter que ser linda, ter uma imagem perfeita. Eu acho que o mangá é muito, ele é muito feliz, feliz no sentido de, tipo, ele acerta muito em botar a Lilico como mais uma pessoa dentro dessa lógica. Por mais que a história dela seja uma história de mídia, seja uma história de glamour, e tal, e ela vive uma vida diferente das outras pessoas, no fim, essa é uma história que é de todas as mulheres. E aquela coisa, né, a Lilico realmente, ela não é uma pessoa que quer ser a outra. A gente vê isso não só, digamos, em entrevistas e tal, principalmente quando aparece a modelo mais nova, que pode tomar o posto dela. E você percebe que, tipo, a desenvoltura dela dentro de entrevistas começa a piorar. Tem também o plot de ela ser a amante de um cara super influente. E ela descobre, assim, aleatoriamente, que ele vai casar com outra mulher. E ela fica com ódio disso. Tipo, ela não quer ser a outra, sabe? É como se o mundo dela estivesse caindo naquele momento. Eles até brigaram e, tipo, ele comentou que não, isso é um casamento só de fachada. Eu quero você, mas isso não é o suficiente pra ela. E não julgo, porque, né? Que bosta. Mas eu acho que não é nem a questão de, tipo, porque ela não sente amor por ele. Pra ela é um. Pois é, mas ela acho que ela precisa de validação. Ela sendo a outra, eu não vejo tanta validação, sabe? Pois é, eu não vejo muito como ela querendo validação dele. Porque ela despreza ele, ela acha ele um merda mesmo. Mas eu acho que, tipo, ela sabe que ser a outra é descartável, sabe? Tipo, no dia que ela não for mais bonita, ele arranja outra. Outra. Ser a esposa é até que a morte nos separe. É o casamento. E ela fica desesperada nesse momento porque ela vê que ela tá ficando com as possibilidades esgotadas. E ela realmente tá procurando algum tipo de estabilidade porque ela sabe que no meio que ela tá vivendo, ela não vai conseguir mais extrair o que ela precisa. Então ela tem, assim, um último recurso que seria se casar. E aí ela percebe que nem isso ela vai conseguir. Exatamente, tipo, o casamento pra ela é validação, mas é principalmente estabilidade, tipo, ela sendo uma mulher casada, na cabeça dela, né, tipo, então esse cara vai ter que aguentar ela até, tipo, ela não vai precisar mais preocupar em ser a pessoa, essa pessoa belíssima e blá blá blá. Tem um negócio que eu acho muito interessante, porque, sabe, ela tem uma assistente que é a Rada. E essa assistente namora um cara que eu não lembro mais o nome, mas é um cara. E meio que é um negócio muito tenso. A Lilico transa com o namorado na frente da Rada. É, ela pede pra Rada transar com ela. Tipo, a Rada fica meio sem escolha, porque é isso, eu preciso do meu emprego, sabe? Só que não é nem isso. Tem um momento já, mais perto do final, que ela tá bem surtada, que ela pede pra Rada e pro namorado transarem na frente dela. E, bom, eles fazem isso. Só que isso no filme eu achei mais evidente. Tipo, mostra eles se divertindo. Não tem nenhum momento, tipo, nas cenas de sexo com a Lilico que isso acontece. E meio que dá a ideia que, às vezes, a simplicidade é melhor, mais feliz, entendeu? Eu acho que a própria Lila começou a perceber isso e porque, pelo menos no filme, aí dá pra perceber, notar que ela tá com certa inveja. Eu não sei, eu acho que aquelas cenas são muito ela exercendo poder, sabe? Tipo, aquilo ali pra ela é um circo, sabe? Tipo, eu acho que é até um pouco bifóbico, porque, tipo, ela usa muito a sexualidade dela, principalmente com a Rada, como uma maneira de exercer poder, sabe? De chegar, de conseguir as coisas que ela quer, como ela também se relaciona com com outra mulher, eu acho que fica assim, uma coisa meio bissexuais ou manipuladores. Mas enfim. Eu acho que tem uma coisa um pouco com aquilo que você falou no começo do episódio, de que assim como drogas, você sempre tá aumentando a dosagem pra conseguir ficar satisfeito, a Lilico tá procurando sempre alguma coisa pra continuar se sentindo no poder. E ela vai começar a fazer isso com a Rada e namorada dela no momento em que ela tá sentindo esse poder se esvaindo. Então, ela abusa da Rada de várias maneiras, assim, o tratamento dela com a assistente é horrível. E aí chega nesse ponto que é uma coisa muito íntima, né, que é o sexo, assim, que eu acho que é o ápice, assim, do quanto ela se torna abusiva com a Rada. Até porque, querendo ou não, não é consensual. Ah, dá pra todo mundo, assim, dá pra notar que a Rada não quer fazer isso, ela meio que faz porque não quer perder o emprego, ela não tem muita escolha aqui, né? E eu acho, assim, a personagem da Rada, ela tem esse medo de perder o emprego e tal, mas ela é uma pessoa que também se torna dependente da Lilico. Sim, a Lilico manipula os sentimentos dela, assim, a Lilico sabe disso e ela usa isso a favor dela. Mas, tipo, ela não só sente medo da Lilico, mas ela sente uma estranha obsessão, uma vontade de agradar a Lilico, de estar onde a Lilico está e, tipo... Elas criam esse relacionamento meio codependente, em que a Lilico humilha a Rada e a Rada acha que está cuidando da Lilico. E depois o namorado é arrastado pra isso também. Mulher, mas olha, eu acho que eu nunca tive tanta raiva de duas pessoas. Ou gente burra do caralho. Ah, eu me senti muito mal. Não, eu só sinto ódio. Gente, a cena do ácido é uma coisa que você fica... Sei lá, dá pena. Muita pena. É porque eles são dois idiotas, sabe? Tipo, e a Lili também não é muito esperta. Vamos ser bem sinceros. Falando da cena do ácido, porque é na moça que o ex-namorado da Lili vai casar, eu acho interessante que quebra um pouco a ideia que a Lilico tinha do casamento, sabe? Pô, o cara não vai casar com aquela menina, mesmo forçado, se ela ficar com as marcas, sabe? Ninguém aceita uma noiva desfigurada. O casamento não é esse lugar estável em que você tem, você pode ser do jeito que você é. Não. E principalmente pra aquele cara, nunca seria isso. Tipo, ela teria que atender a certos padrões, sabe? Pra ter o mínimo de convivência saudável, assim, ok com ele. E aí ela vai se submeter a vários procedimentos estéticos. É o ciclo acontecendo de novo. É como tem no final da história. Tem 1 milhão de Lilicos nessa cidade. Essa cidade, o mundo tá cheio delas. Tem várias pessoas vivendo a mesma história. A Chicago é uma delas e é o exemplo mais forte, que é a irmã da Lilico, mas todas aquelas pessoas são exatamente iguais. Acho que a parte mais chocante pra mim foi quando chegou a modelo nova, a Kozue. E eu pensei que ela fosse ser, tipo, a antítese da Lilico, no sentido de ser, sei lá, uma modelo saudável, sabe? Só que aí, não tem no mangá, se não me engano, mas tem no filme, uma cena que ela tava fazendo gravação em um parque de diversão, se não me engano. Aí aparece ela lá no banheiro, vomitando, então você fica... Ótimo, ela é bulímica. Então, meu mundo caiu mais uma vez. Então, tipo, tem umas coisas que não são tão chocantes pra mim, né? Como eu disse. Já, tipo, já esperava que ela ali que ia ser uma pessoa ruim. Mas, porra. É, não. Mas eu acho que isso, assim, adiciona e evita cair no maniqueísmo. Porque, tipo, se ficasse... Ah, olha só, as pessoas que são naturalmente bonitas, elas são boas. Elas são melhores, sabe? E eu acho que esse não é... A intenção do mangá, tipo, todo mundo ali tem seus problemas, tem suas questões, e não é exatamente uma pessoa boa. Tipo, talvez alguns mais, outros menos, mas eu acho que, tipo, todo mundo meio que cai em contradições, ou tem coisas ruins sobre si. A Kozue pode não ser uma pessoa amargurada pela própria aparência, mas, de certa forma, ela ainda é uma pessoa babaca, sabe? Tipo, ela se acha... De certa forma, ela se acha melhor do que os outros, porque... Ai, eu não ligo pra isso. Mas ela só não liga pra isso, porque isso nunca foi uma questão na vida dela. E aquela coisa, né? o tanto de gente que é, tipo, natural, incrível, beleza, e é um nojo de pessoa. Conheci tanto, tantas pessoas no qual eu não sei nem o que consigo nem contar, assim, com os dedos, porque era trágico. Mas é porque, tipo, de certa forma, isso não tem nada a ver. Tem muito essa narrativa de que beleza é igual bondade e artificialidade é uma coisa ruim e tal, esse apelo ao natural, mas não é necessariamente verdade, não é uma equivalência, sabe? E eu acho que Helter Skelter, embora você fique meio assim, porra, então ninguém presta essa porra dessa história, de certa forma não existe esse maniqueísmo, essa vontade de não, olha como essa pessoa é boazinha. Se você for desse jeitinho aqui, então quer dizer que você é melhor do que os outros. Não tem isso. Ainda bem, porque a realidade não é assim. Então, deixa essas coisas de maniqueísta pra Shonen básico de lutinha mesmo, assim, por favor. Deixa o Shonen de lutinha. Ah, eu falo isso, mas eu tenho aplicativo da Shonen Jump baixado, então quem sou eu, né? Pra comentar, falar mal de Shonen de lutinha. É, mulher, todo mundo merece um Shonen de lutinha uma vez na vida. Inclusive muitas influenciadoras digitais, né, que a gente vê por aí, que vem com esse discurso de body positive e de que, ai, ame o seu próprio corpo. E são pessoas que nunca passaram por problemas, assim... São pessoas que estão encaixadas no padrão, né? Não vamos dizer que nunca sofreram com pressão estética, porque todo mundo, em algum momento, acaba sofrendo pressão estética, nós mulheres. Mas, assim, pessoas que nunca vão entender o que mulheres que estão fora do padrão realmente passam. Mas é, sempre tem esse discurso, se ame e tal, tipo, como se isso fosse uma questão unicamente pessoal, sabe? Só que é muito difícil quando se amar, quando... Tem coisas te dizendo todo santo dia que não é pra você se amar, sabe? Há uma experiência bem pessoal. É, por muito tempo, principalmente durante a adolescência, eu escutava, assim, de parentes que eu estava sendo muito problemática por, sei lá, ir numa loja e não encontrar nada que eu gostasse, sabe? Ir numa loja de roupa e enquanto as minhas primas e as minhas tias escolhiam, sei lá, qualquer coisa que elas gostassem e comprassem super rápido, eu experimentava trocentas roupas e não levava nenhuma. E aí eu ficava com muita raiva, assim, comprar roupa era uma experiência muito estressante pra mim. E aí eu escutava muito coisas do tipo, ai, mas você tem que facilitar sua própria vida, parar de ficar se incomodando com seu corpo. E se você tá incomodada, então tenta emagrecer, e, tipo, enquanto eu estava morrendo de raiva porque... Eu sabia que o que estava errado naquela situação era eu entrar numa loja e não ter roupa que servisse no meu corpo. Todo mundo deveria entrar numa loja de departamento e encontrar uma roupa que fosse bonita e você se sentisse bem vestindo ela, mas a gente sabe que essa não é a realidade. E aí fica a gente achando que a culpa é nossa. A coisa é esse discurso que é sempre voltado, tipo, não, mas você tem que resolver. Tipo, como se todos os problemas do mundo fossem resolvíveis por uma pessoa só. Ok. Vamos dizer que é só eu querer e eu emagrecer. E não é assim. Mas, tipo, tem gente que não pode emagrecer por questões de saúde. E aí, essas pessoas não se vestem. E aí? Pois é, você vai negar a essas pessoas, assim, vai dizer que elas não têm o direito de usar uma roupa legal, bonita e bonita do mesmo jeito que as pessoas magras possuem, sabe? O mesmo acesso. Será que pra essa pessoa só basta ela querer se sentir bem, se sentir bonita pra resolver todos os problemas dela? Gente, assim, quantas vezes minha mãe é gorda e ela várias vezes já falou que comprou uma roupa e não gostou da roupa, mas não tinha nada mais que coubesse nela. Eu já passei muito por isso. Pois é, eu já... Sorte também de minha mãe sabe costurar, então ela sabe fazer umas coisas pra ela, mas tem gente que não sabe. Inclusive, essa coisa de comprar roupas, assim, que eu gosto, sabe? Ir numa loja e encontrar opções pra mim, é algo que tá acontecendo, assim, muito recentemente, porque agora as lojas estão começando a mudar um pouco a modelagem das roupas, e ainda são pouquíssimas lojas que fazem isso, ainda são pouquíssimas opções, mas hoje em dia eu consigo encontrar mais coisa do que durante a minha adolescência. E também tem lojinha online, tem lojas que fazem roupas com vários tamanhos, o que já é bem diferente do que eu encontrava quando eu era mais nova. Então, assim, ok, né? É, hoje tá um pouco melhor. Mas, assim, por muito tempo, comprar roupa era uma coisa, assim, que eu comprava apenas quando era estritamente necessário. E eu me guiava mais pela coisa de, roupas que são confortáveis e cabem em mim e que me agradam, são minimamente agradáveis. E quando eu encontrava uma roupa que se encaixava nessas coisas, eu vou comprar essa daqui. Por muito tempo, assim, eu até mantive um estilo, tipo um guarda-roupa bem minimalista, porque eu encontrava algumas peças que me serviam, que eu gostava, e eu ficava usando aquelas peças por um bom tempo, justamente porque comprar roupa pra mim era uma coisa muito desgastante. Eu sinto um pouco uma experiência meio mista, porque, tipo, há uns anos atrás era difícil achar até um 44. É muito estranho, tipo, hoje eu vejo que tem até, sei lá, 46 nas lojas e tal. E na época que eu usava 44, tipo, era muito difícil as coisas, tipo, você achava essas coisas sempre na seção das mulheres mais velhas. Todo mundo conseguia se vestir e gostar das coisas, e eu tinha que ir em 50 lojas, vestir um monte de coisa, odiar todas, pra achar uma coisa que me servisse. E hoje em dia, assim, pesando muito mais do que eu pesava uns anos atrás, essa experiência diminuiu, mas ao mesmo tempo eu ainda vejo que, tipo, tem muita coisa faltando, sabe? Porque às vezes, a maioria das coisas geralmente vai até um 46, só que eu já tô no 48, aí às vezes o 48 cabe. Mas aí, às vezes, eu preciso de uns 50. Isso é muito chato, sabe? Às vezes eu tenho vontade de voltar pra época que a gente não existe, antes da Revolução Industrial. Tipo, gente, vamos fazer... E fazer tudo na costureira. Tipo, vamos fazer cada um suas roupas e ver se essas roupas duram a vida toda e lidar com isso. E olha que a gente tá... Vocês estão vendo o quanto essa discussão é complexa e a gente tá falando só de roupa. Porque quando a gente vai falar de outras coisas, como, por exemplo, assentos em transporte público, em aviões, até mesmo em salas de aula, maquiagem, que essa coisa do contorno do rosto, quantas vezes eu já ouvi até mesmo maquiadoras falando que o contorno é feito para emagrecer o rosto, deixar ele mais anguloso, como se o rosto magro fosse o rosto mais bonito, fosse o ideal de beleza. Então, assim, é uma questão não só estética, mas também estrutural, sabe? Então, é muito complicado você manter uma relação boa com o seu corpo e estar sempre feliz com ele e tudo mais, quando tem muitas coisas ao nosso redor que excluem pessoas que são mais gordas, né? E a gente tá falando só de peso aqui. Eu fico, assim, às vezes meio embasbacada, porque, tipo assim, eu sou gorda, sou. Eu sou grande, bravo, Ceará e tal, eu sou meio alta. E é muito engraçado como, tipo, eu acho as coisas desconfortáveis, sabe? Eu odeio andar de avião, porque eu fico enjoada. Dois, porque os assentos são desconfortáveis, os assentos não me cabem direito. Não, e as pessoas ainda ficam incomodadas ao seu lado, né? Tipo, eu nunca passei por isso, mas eu já vi relatos, assim, de pessoas gordas andando de avião, e aí claramente o assento é pequeno pra elas, e aí as pessoas ao lado ficam achando ruim, tipo, ou pois vai reclamar com a equipe do avião. Aliás, nem eles são os culpados, né? Mas se você tá achando ruim, então vai pensar na estrutura do avião, porque que não tem assentos maiores, já que aqui no Brasil, só aqui no Brasil, mais da metade da população tá acima do peso. Então, assim, né, minha gente? Fora que nem, sem comentar os julgamentos foda, assim, vamos dizer, falar que pessoas gordas, tipo, só fazem exercício. Quando você vê, tem a maioria das pessoas, elas fazem exercício, sabe? Não é todo mundo que é sedentário e tal. E parece que tem gente que acha que é tipo, não, vou fazer exercício. Aí você entra na academia, você se transforma automaticamente na mesma hora. Pronto, virei magra, entrei na academia. Sim, de uma hora pra outra, não é assim, gente. E o contrário também não funciona, tá? Pra galera que acha que se comer um pedaço de pizza já engorda 3 quilos, gente, não é assim, tá? Parem de ficar colocando nos status de vocês que, ai meu Deus, tô muito gorda, comi demais. Ai, que gordice. Isso tudo é gordofobia também, tá, gente? Vamos pensar mais nas coisas que a gente fala, nas expressões gordofóbicas que a gente reproduz sem querer. Oi, bom dia. Quem eu vou cancelar hoje? Essa causa eu apoio. Eu amo que eu sou assim. pouco mais didático, né? Quero, tipo, alertar a galera. Oi, gente, olha, vamos melhorar. A Ingrid já cancela todo mundo. Ah, eu queria que fosse igual o BBB, pudesse cancelar as pessoas delas. Quem vai ser o cancelado do dia? A campanha de hoje desse episódio é essa. Bora cancelar a pessoa tóxica. Mas é, gente, assim, voltando pra Cosway, eu acho que todo mundo ou já conheceu, ou já viveu com uma Cosway, ou ainda conhece, ainda convive com uma pessoa desse jeito. Se você ainda convive com alguém assim, ou se você, sei lá, segue alguém que é como a personagem, gente, vamos parar pra pensar se vale a pena, sabe? Talvez seja melhor se afastar dessa pessoa, não é uma boa influência pra você. Se for uma pessoa que você gosta muito, tenta conversar com ela, dar um toque, mas se não... Mas, gente, vocês, assim, o que é que vocês tiraram do final do mangá? Não, assim, eu gosto do final ser em aberto, porque você fica meio que pensando, tipo, como é que está a Lilico agora, afinal, de contas, né? Porque não dá pra tirar tanta coisa assim da, vamos dizer, da última página, hein? Porque meio que dá pra entender, olha, vai ter uma continuação, mas a continuação nunca veio, então... Eu gosto muito do final, eu acho que ele é um bom final aberto, aquele que deixa você bem intrigada. E é uma coisa quase paradoxal, porque a Lilico, ela se liberta daquele universo em que ela tá vivendo, que ela tava vivendo, né, da mídia e dos holofotes e tudo, mas ela ao mesmo tempo não se liberta da necessidade de... ser o centro das atenções, de ainda ser admirada de uma certa maneira. Então, ela meio que cria um universo próprio onde ela pode ainda exercer esse controle, esse poder. Por um momento, ela chama a atenção do público, inclusive, né, quando ela desaparece. Mas, e aí ela tem esse momento de também chamar a atenção justamente por ter se tornado uma aberração. Mas logo depois disso, a gente fica se perguntando por quanto tempo ela vai conseguir manter isso também. O final, ele é ambíguo justamente por isso, sabe? Tipo, a gente fica nessa... Ah, ela foi embora, ela teve um momento lá de glória dela que desse jeito. E mesmo assim, ela foi esquecida. E agora, ela meio que tá livre, né? Tipo, o mundo dela... O lugar dela nesse espaço acabou. Mas aí a gente vê que ela também ainda tá junto, sei lá, da Rada, que é a assistente dela, de quem ela pisou o mangá inteiro. Então, tipo, até que ponto isso é uma libertação, sabe? Se ela ainda tá, de certa forma, no mesmo... fazendo as mesmas coisas, pleiteando os mesmos poderes, sabe? Exato, ela tá reproduzindo a mesma estrutura de poder... E ela tá oprimindo outras pessoas. Na verdade, ela tá oprimindo a mesma pessoa que ela tava oprimindo antes, né? De certa forma, quase parece que ela vira a mama. Que é a pessoa, né, que de certa forma dirige o circo da vida dela. E agora ela é a dona do circo? Pois é, eu acho que fica... No final fica justamente essa questão. Será que o ciclo foi interrompido mesmo? Ou será que ele tá só continuando de uma maneira um pouco diferente? Pois é, e eu acho que isso tem mais a cara do mangá, sabe? Um final mais pra baixo. Porque eu acho que em nenhum momento a Okazaki tava querendo dizer, não, olha, você pode se libertar desse negócio aqui. Mulheres de todo mundo, univos. É mais ou menos, tipo, esse é o mundo. Ele é bem ruim e ele vai continuar. Exato. Até porque a Lilico... ela procura mudar alguma coisa, mas ela só vai conseguir fazer isso por ela. Então, assim, todo o resto vai continuar acontecendo do mesmo jeito. E eu acho que isso é interessante também, porque a gente viu isso com a história da investigação. Todas aquelas mulheres morrem e tal, e até a clínica é destruída, mas o mundo e a procura de todas aquelas mulheres... vai continuar acontecendo, sabe? São outras mulheres, mas é a mesma procura. É uma estrutura que ela vai continuar se renovando, porque vão surgir outras Lilicos que vão incentivar outras mulheres a tentar alcançar um padrão de beleza que naturalmente não existe. E aí vão ter mais mulheres que vão se espelhar nessas mulheres que estão buscando atingir esse padrão de beleza e por aí vai, quase um efeito dominó. E por mais que, sei lá, aconteçam alguns escândalos de vez em quando, as pessoas ainda vão continuar buscando isso, assim. Vai acontecer o escândalo, depois ele vai ser esquecido e a rotina vai voltar ao que era antes. Até porque, assim, se a gente for ver o próprio final do mangá, quando ele, tipo, revelam as fotos antigas da Ririko pré-plásticas, o povo fica mais frescando, assim, com o assunto, em vez de ficar, tipo, chocado e tal. Então, acaba sendo algo mais natural pra eles. Tipo, fica uma coisa meio mais uma pessoa, tipo, mais um dia normal, vamos só achar graça e bola pra frente. Bom, eu acho que o Helter Skelter é um mangá muito bom justamente por isso, porque ele vai falar muito, ele tem essa aura de terror psicológico e ele faz a gente refletir sobre padrões de beleza, padrões de consumo, porque essa questão da estética e da beleza e os padrões de estética nada mais são do que coisas que estão dentro de uma lógica de consumo, né? De sempre criar coisas novas e novas necessidades para que a gente continue consumindo cada vez mais. No caso de nós mulheres, além da gente gastar o nosso dinheiro, a gente gasta o nosso tempo e o nosso esforço que a gente podia estar dedicando para outras coisas. E às vezes a gente acaba dedicando muito à estética, à aparência. Não que isso seja errado, tá? Se dedicar à aparência, gostar de fazer isso, é uma coisa que pode ser positiva sim, mas é muito interessante a gente pensar até que ponto a gente tá fazendo isso porque a gente quer, porque a gente gosta, ou porque a gente inconscientemente já internalizou que é uma necessidade e que a gente tá fazendo o tempo todo sem pensar por que a gente realmente tá fazendo. E é um mangá que também fala muito sobre objetificação feminina e toda a questão das mulheres dentro da mídia. Eu acho que é muito interessante essa coisa da mídia, tipo, mostrar como esse padrão de consumo do showbiz é massacrante, sabe? Essas pessoas, elas são mais produtos numa prateleira do que pessoas. Você tá consumindo a imagem delas e aí tem uma hora que a gente decreta, não, cansou, foda-se essa pessoa. E tipo assim, parece que essa pessoa nunca valeu nada. E eu acho que isso não é só verdade pra modelos, mas tipo, pra qualquer pessoa, tipo, dentro da mídia, sabe? Fulana já tá aparecendo demais, cansou, forçada. A gente enjoa muito rápido das pessoas, né? Inacreditável. Eu acho que justamente porque a gente tá... A produção, ela se acelerou tanto, é tanta coisa surgindo rapidamente que a gente também se cansa muito rápido, a gente quer logo ver coisas novas. E é muito triste que a gente acaba incluindo pessoas nisso também. E como a gente falou antes, esse efeito é ainda pior para as mulheres. As mulheres têm um tratamento ainda pior na mídia do que os homens, quando a gente compara. E vocês, ouvintes, pessoas que estão escutando a gente, vocês já leram Helter Skelter? O que é que vocês acharam do mangá? Vocês também ficaram intrigados com essa história? Como a gente ficou? Conversem com a gente, comentem nas redes sociais, contem o que vocês acharam. Vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, @molhoshoujo, que a gente também quer saber a opinião de vocês. E assim, vocês preferem o filme ou o mangá? O que, vocês acham das escolhas estéticas de cada um? Eu acho que tem muita coisa pra discutir desse filme, tanto no nível narrativo quanto no nível visual. Acho que a gente poderia passar mais uma hora falando aqui. Gente, pra encerrar o episódio de hoje, como sempre, a gente gosta de deixar algumas indicações pra vocês. E a primeira delas é que vocês leiam os links que a gente deixa na descrição dos episódios. São os links das fontes que nós usamos para produzir o conteúdo de hoje. Então, Tem pesquisa, tem um texto no Medium que é muito bom e ele tá traduzido para português e ele resume alguns dados das pesquisas que a gente usou. Então, para quem não desenrola muito inglês ou então para quem quer uma versão mais resumida, pode ir nesse texto. Também vou indicar o artigo da Ingrid na UTC, As Molhos Muses mesmo. Artigo onde ela fala sobre obsolescência programada, que é um artigo muito, muito massa e tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. É bem antigo o artigo, gente. Eu fiz, acho que no segundo semestre da faculdade. Pra você ver, né? A pessoa no segundo semestre da faculdade já tava falando sobre mulheres na mídia e obsolescência programada. Apenas. Eu também quero indicar pra vocês um outro mangá da mesma mangaká, que é o Pink. Eu acho que a gente já falou sobre ele anteriormente nesse episódio. E, infelizmente, ele ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas se vocês puderem importar, ou sei lá, encontrar alguma scan, se vocês derem sorte de achar, eu recomendo bastante. Ingrid, conta aí pra eles a sinopse e por que, que esse mangá é muito bom, que eu acho que tu explica melhor do que eu. O mangá Pink vai falar da Yumiko, que ela é uma das muitas moças que trabalha em escritório, né, todo dia. Só que à noite ela trabalha como prostituta. Pra quê? Pra sustentar o crocodilo que ela cria. Pra ela, isso é uma coisa muito natural e tal, e a gente vai ver um pouco de como é a vida que ela vive, e o que é que ela faz, e o que é que ela pensa. E eu acho que desse mangá, a Okazaki vai tratar de gênero, só que ao contrário do Helter Skelton, que ela vai falar de mídia e de pessoas que estão, tipo, sobre esse olhar, ela vai focar numa pessoa que é extremamente comum, é mais uma das milhões de mulheres que trabalham em escritório no Japão. E entender, tipo, como o gênero, as mulheres, as mulheres japonesas, no caso, né, vivenciam gênero e classe. Eu acho que é um mangá muito interessante pra gente discutir o que é trabalho, o que é exploração, quanto a gente precisa do trabalho na vida e o quanto o trabalho sustenta a gente mentalmente e financeiramente mesmo. Enfim, eu acho que vale super a pena ler e, por favor, leiam coisa da Okazaki. É difícil encontrar coisas dela por scan, e aqui no Brasil só tem um mangá dela publicado, que foi publicado pela New Pop. Quando a gente fala em ler por scan, nós sempre nos referimos a mangás que não foram publicados aqui no Brasil, tá? A gente não apoia pirataria, mas a gente sabe que em casos como esse, a única maneira que a gente tem de ler mangá é através de scan, porque não tem aqui no Brasil. Então, assim, só esclarecendo isso pra depois ninguém me ficar falando: ai meu Deus, vocês estão apoiando a pirataria. Tipo, eles todos publicam, a galera compra. New Pop, traz aí o Pink pra gente, por favor. Traz todos os mangás da Okazaki, eu quero ler todos. Por favor, só conheço esse. Minas, tem mais alguma indicação? Eu acho que, tipo, essa pauta muito de plástica me lembra uma entrevista que eu vi, que não tem nada a ver com o Japão, mas foi uma entrevista de uma artista libanesa que eu escuto, que ela comentou que, tipo, lá no país dela, isso, tipo, esse procedimento estético, no caso plástica, é algo super natural e tal, e as pessoas lá não fazem questão tipo, de esconder que fizeram plástica, e eu achei esse negócio muito interessante. E eu vou deixar o texto dessa entrevista com vocês, porque vai que, né, interessa alguém. Também porque eu tô panfletando artista libanesa, porque eu preciso de alguém pra falar sobre pop libanês comigo. Sim. Se alguém consumir música pop de outros países, que não sejam Coreia ou Estados Unidos, conversem com a Ana Raquel, que ela conhece tudo. Gente, é a mulher mais internacional do pop. Alguns avisos antes da gente terminar esse episódio. A gente está com alguns probleminhas técnicos, mas em breve os episódios voltarão a ser lançados no Spotify. Enquanto a gente não volta pro Spotify, procurem agregadores de podcast. É uma experiência bem bacana, vocês podem escutar outras coisas além do Molho Shoujo. E vocês também têm a opção de utilizar o iTunes. A gente está por lá também. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Leiam Helter Skelter. E quem já leu, conversa com a gente. Conta o que vocês acharam desse mangá. E é isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Yeah, tell you something. I think you'll understand. that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me you'll let me be your inside. It's such a